Guerra do Velho, de John Scalzi. Editora Aleph, 368 páginas. A humanidade finalmente chegou à era das viagens interestelares. A má notícia é que há poucos planetas habitáveis disponíveis e muitos alienígenas lutando por eles. Proteger a Terra e também conquistar novos territórios, a raça humana conta com tecnologias inovadoras e com a habilidade e a disposição das FCDs, Forças Coloniais de Defesa. Mas, para se alistar, é necessário ter mais de 75 anos. John Perry vai aceitar esse desafio e ele tem apenas uma vaga ideia do que pode esperar. Eu sou o Marcelo Zaniolo. Eu sou o Rodrigo Ramatti. E eu sou o Lucas Ferraz. Porra, bem, velho. Faz direito isso, cara. E eu sou o Beber. E esse é o JVC Cast número 32. Porra. Queridos amigos, então aqui estamos novamente nós sem Diego, sem Rodrigo, tá ficando comum isso, mas nenhum dos dois foi demitido, eu prometo pra você, ouvinte. Em breve as piadinhas do Diego estarão de volta, em breve a arrogância do Rodrigo também estará de volta, do Rodrigo, no caso, Carvalho, né, não do Rodrigo Ramatti. E pra suprir a falta desses dois integrantes do Livrocast, temos aqui dois convidados de ponta, que eu sei que gostam muito de sci-fi, de ficção científica, que não sei se conhecem esse livro, mas que possivelmente vão se interessar depois de ler a sinopse. À minha direita, Luiz Beber, o editor desse episódio. Não esquece que tem delay, tá? É, o Beber tá com delay gigante, gente, não reparem. E à minha esquerda, o outro convidado, Rodrigo Ramatti. Por favor, Rodrigo, dê um salve aí pros nossos ouvintes. Salve pros nossos ouvintes. E aí, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos começar, antes que eu me esqueça, vamos lá. Rodrigo, agora começando por ti. Faça um jabá aí, cara. Fale de link, de onde o pessoal pode te encontrar, te ler, né? Que agora o senhor é autor. É verdade, agora eu sou um autor publicado, ó. É tão novo que eu até esqueci disso. Quem quiser ler alguma coisa, eu sou um escritor de fantasia, ficção científica, terror, tudo que for ficção fantástica, né? Eu tô escrevendo. 5 contos meus saíram pela editora Draco, agora nos Contos do Dragão, em e-book. Tem pra Amazon, tem pra Kobo, tem pra Leve, tem pra tudo. Tem até pra micro-ondas agora. Tem o meu blog também, ramatti.com.br, e no mais, é isso. Links aqui embaixo na postagem. Maravilha. É importante perguntar antes, depois eu esqueço e o ouvinte não fica sabendo onde encontrar vocês. Beber, sua vez, cara, de fazer jabá? Bem, eu sou o Beber, eu edito aqui o Livrocast, JPCcast. Então você já conhece mais ou menos o meu trabalho. E se quiserem ver as coisas que eu faço, tem o meu... Ali embaixo, se clicar no meu nome, provavelmente vai pro meu site, onde tem a minha, meu portfólio aí pra vocês darem uma sintonizada no que eu tô fazendo. Exatamente. Então aqui, ó, estamos com gente que consome podcast, gente que lê, gente que escreve, para falar hoje de John Perry. Desculpa, John Perry não. Opa, John Scalzi. John Perry é... Caralho, cara, caralho. O autor é John Scalzi. John Perry é o personagem do livro. Marcelo, parabéns. Estamos falando hoje, então, julgando pela capa, o livro Guerra do Velho. Então, amigos, eu queria começar perguntando o seguinte, vocês conhecem esse livro? Já tinha ouvido falar nele antes? Como é que é? Cara, eu não conhecia nem o escritor e nem essa série de livros. Depois eu fui ver, porra, lá fora já tem 7 livros lançados. Não, 6? Tem livro, caralho. Mais de um. Mais de 5. Eu fiquei impressionado. 6 livros, né? É, o que me chamou a atenção, cara, é que o John Scalzi, né, bom, ele nasceu em 69, né, nos Estados Unidos, e ele é o ex-presidente da Science Fiction and Fantasy Writers of America. Então, um cara aí que presidiu já um grupo de escritores de fantasia e ficção científica, né? Ganhou já prêmio Hugo, ganhou já prêmio Locus, né? O cara já tem uma realmente, eu não conhecia, caiu na minha mão esse livro e eu, caraca, que passado é esse desse escritor, né? O cara promete conhecer muito e, enfim, referências e criatividade, né? E pra variar, mais um escritor grande que demora demora chegar no Brasil, né? Chega pelas mãos da Lef, né? Que tá fazendo um trabalho bem legal. Inclusive, eu achei curioso pra caramba, cara. Até por isso eu chamei o Beber também pra gravar esse episódio. Porque o John Scalzi, ele comenta que ele é muito fã de outro autor de ficção científica, né? Que é o Robert A. Hayling, né? O autor de Tropas Estelares. O Jogamos pela Capa aqui no JPCcast. Falamos no LivroCast. E é um cara aí que o John Scalzi leva pra escrita dele, né? Tenta aprender, fazer referência, brincar com as obras do Robert A. Hayling. Né? Uma coisa interessante dele, até aqui, vendo na Wikipédia dele, né? Porque Source of Information não tem melhor. É ver que ele foi um consultor criativo da série de TV Stargate. Então a gente já vê que ele é um cara bem nerd, bem de ficção científica. Tava no Stargate Universe. Agora que você estava falando também das séries de livros dele, cara, ele não tem só uma série de livros. Ele tem várias séries de livros. Então a gente vê que realmente ele é um cara bem prolixo e demorou pra chegar aqui de fato. Considerando que Old Man's War foi publicado em 2005. Essa série de livros, tá? A Guerra do Velho, né? Old Man's War, enfim. Ele foi nomeado 3 vezes, se eu não me engano, pro Hugo. Em anos diferentes, né? Com livros também diferentes. Mas ele ganhou com outro título que foi o Red Shirts, que eu não sei qual é a tradução pra português. Nem sei se tem, acredito que não. Que deve ser uma referência a Star Trek, né? É legal que, bom, ele participou da esse livro, né? É famoso lá fora, é muito famoso. Foi escrito em 2005. Só agora chega no Brasil, como o Beber colocou. É o primeiro volume de uma série bem maior. E assim, ele participou de televisão com o Stargate, né? Como o Beber comentou agora há pouco. Mas também, o Guerra do Velho teve os direitos de televisão vendidos pra Sci-Fi, pro canal Sci-Fi, né? Que faz um trabalho aí de séries. Bem bacana, esse ficção científica e tudo mais. Vai sair por lá como Ghost Brigades, então... Que Ghost Brigades, na verdade, é o nome do segundo livro, né? Então, a gente tem o Old Man's War, o Ghost Brigades, The Last Colony. Cara, sério, ele já tá criando um universo bem grande. É normal, acho que, dos escritores de ficção científica construírem o seu universo e explorando ele, apresentando novos personagens, novos problemas que vão surgindo. Então, é bom ver um escritor de ficção científica atual com um universo tão grande pra ser explorado. E ele também, cara, olha só, a Paramount comprou os direitos pra levar essa história pro cinema. Então, assim, a gente vê que... a gente aqui não leu o livro ainda, né? Ele acabou de chegar no Brasil, e enfim. Mas é um livro que claramente tem muito material aí pra ser explorado em outras mídias, né? Seja na televisão, seja no cinema, seja em série, seja em filme. Enfim, eu fico bem curioso, cara. Eu não sabia que eram 6 livros. Achei que fossem 4, enfim. Uma trilogia que é mais comum hoje em dia, né? Mas eu fico curioso. Eu queria saber de vocês, cara, o que vocês pensam vendo a sinopse desse livro, assim? Então, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi, não, acho que nem tanto pela sinopse, mas pela capa. A sinopse também ajudou, mas a capa, eu pensei, nossa, mas é muito Tropas Estelares. Aí você vê o desenho da capa, né, até os caras com soldadão, enfrentando uns insetos muito... Ah, essa guerra, brincadeira com inseto na capa e tal. Vamos falar da capa, né? Já que a gente começou pela capa, depois a gente fala da sinopse. É uma ilustração, dá pra perceber que talvez não seja muito detalhada, né, uns elementos um pouco mais desenhados mesmo, tu consegue notar na frente... Mais gráficos mesmo, né? É, bem mais gráfico, é uma ilustração gráfica. Aí na frente tu consegue notar que tem os humanos, né, então estão próximos de nós, né, tipo, é nós lutando contra os caras distantes lá atrás, uns bichos tipo uns insetos, assim, meio... Meio besouro, né? Cara, por ser da Lef, tá, eu confesso que eu achei que era uma continuação de Tropas Estelares que eu não sabia que existia, sabe? Porque, não sei, a capa me remeteu muito, a imagem, cara, eu tô com filme ainda muito... Filme e livro são diferentes, né? A gente falou no LivroCast, mas tô com filme muito na cabeça ainda e me remeteu muito ao armamento usado no filme. Aquelas armas, tipo, shotguns grandonas junto ao peito, assim. Não tem como se lembrar do Tropas Estelares sem linkar o filme agora, né? Sim, impossível. É impossível. E, cara, assim, como assim? Aí eu fui ver Guerra do Velho, um outro autor. Aí na contracapa tem uma frase muito legal, né? Que eu acho que resume muito bem a sinopse. No meu aniversário de 75 anos, fiz duas coisas. Visitei o túmulo da minha esposa e depois entrei para o exército. Aí tu, caraca, como assim? Um cara de 75 anos, né, vai pro exército. Uma coisa meio... What the fuck, né? Tipo, o que tá acontecendo aqui? Aí, sei lá, assim, eu fiquei muito curioso, cara. Fiquei muito, muito curioso, porque as críticas que eu tenho acompanhado em Facebook, timeline de Twitter e tal, são muito boas, né? Tem a resenha da Sibila, que eu posso até linkar aqui embaixo depois. Tem mais um outro comentando que leu ou que tá começando a ler e tá gostando bastante. Então, assim, eu não sei se esse lançamento vem no embalo de Tropas Estelares, que também é um lançamento meio que recente da Lef, né? Mas acho que tem tudo a ver, e já que eu tô nesse clima de leitura, eu tenho tudo pra embarcar nele também em breve, assim. E é interessante esse design dessa capa, porque ele vai ser... Teve um pessoal que reclamou, né, da capa do Tropas Estelares, que era muito simples. Esse é exatamente o contrário, né? É uma ilustração igual tá sendo feita atualmente mesmo, né? Essa aqui devia ser a capa de Tropas Estelares, né? Caralho. Verdade. Caraca, alguém já viu essa capa em inglês do Old Man's War? Cara, é muito feia. Tem alguma coisa a ver com essa, não? Nada a ver. Tem um... As capas americanas têm todo o estilo dos science fiction antigos, sabe? Aquelas coisas bem... Bem livro barato, né, cara? É uma ilustração ilustração muito tosca. Como sempre, capas aqui embaixo na postagem, né? Pro ouvinte ver e acompanhar com a gente o julgamento aqui. E como sempre, capas brasileiras dando um banho nas capas americanas, né, cara? Sim, mas a minha questão é a seguinte, cara. Será que essa capa aqui não foi uma capa feita pra Tropas Estelares que foi negada? E aí, de repente, o ilustrador fez uma alteração aqui, uma colar e tal, pra lançar em outro livro? Olha, dá pra pesquisar essa ilustração aqui, se vocês quiserem. Por favor, faça isso, bebê. Sabe uma coisa que é interessante, que em relação ao design da capa? Porque se você for ver, os livros antigos, eles não tinham muita preocupação com posicionamento de texto na capa, com... Eu falo isso porque eu sou ilustrador também, né? Então, não tinha essa preocupação com posicionamento do texto, com a integração. E essa capa tem dois elementos, um super moderno, que é a ilustração, o texto mesclado à imagem, né? Mas também tem um elemento das capas antigas, que é essa hifenização aí do velho. Antigamente, os títulos, o pessoal não tinha muita preocupação com esse negócio de design. Então, botaram um hífen no meio do velho aí mesmo e remetendo à idade mesmo, né? Cara, eu juro que eu não tinha reparado. Que tinha um hífen na capa. É, eu não tinha reparado o hífen na capa, cara. E é um gigante, é um hífen que é impossível tu não ver, né? Só o Marcelo não viu. Cara, eu acho, tá? As capas da Leff muito fodas. Eu acho que são... Eu não sei quem, se é o mesmo capista, se são vários, devem ser vários, né? Mas o trabalho que eles têm feito é incrível, cara. Não, o departamento de arte deles é fantástico. E realmente, cara, olha, tem tudo a ver com essa brincadeira de tipografia mais antiga, assim, né? E aí tu vê que cortando a UR, cortando o A lá de guerra, tem naves espaciais e, enfim, tem bem esse clima antigo, moderno, né? Esse novo, velho novo, né? Um novo velho. Alguma coisa assim. É, uma ficção científica sobre velhos. O cara tem 75 anos. Só pra falar, o ilustrador se chama Sparth. Dá pra acessar o site dele, talvez o Marcelo coloque ali. Cara, tem umas ilustrações muito fodas, sabe? De coisas de ficção científica, assim. Tipo, o cara é um ar Mass Effectiano, assim. É um quê? É um quê? Mass Effectiano. Ah, tá. Mass Effectiano. O Mass Effect jogo, ok. Cara, ele trabalhou em Halo 4, trabalhou em Assassin's Creed, trabalhou em Prince of Persia. Então, cara, é muito foda ver as ilustrações desse cara. Dá pra perceber que essa capa foi fodamente trabalhada, então mérito da Alice de ter alcançado esse cara e feito essa capa fodona aí pra esse livro, nessa edição nacional. O link do cara tá aqui embaixo na postagem, então, e fica claro, então, que ilustradores franceses são melhores que os brasileiros, que são melhores que os americanos, isso? Oh, não. Vamos gerar intriga agora, vamos gerar intriga. Os ilustradores franceses são melhores que os americanos e trabalham pros brasileiros. Boa, pode ser. Resolvido, menos treta. Menos treta. Caralho, ia vir uma dúzia de ilustrador brasileiro xingar agora. Eu, inclusive. Eu mate nos comentários, quem é esse Marcelo Zaniolo pra falar da minha classe assim? Tava falando piada, cara, porra. O Diego não tá aqui, alguém tem que fazer. Volta, Diego, pelo amor de Deus. Então a gente tá falando de um livro aí que vai brincar com essa questão de exército, né, militarismo e tal. O autor, ele se coloca, né, o John Scalzi, se coloca como fã do Henley, fã de Tropas Estelares, e ele admite que ele brinca com esse tipo de conceito também aqui nesse livro dele, né, na obra A Guerra do Velho. Então assim, a gente tem um enredo muito simples, né? A humanidade chegou aí a viagens interestelares, conquista de planeta fora da além Terra, né? Mas existem poucos planetas e muitas raças alienígenas lutando por esses planetas, por esses recursos, e os velhos começam a ser recrutados para defender a tecnologia, né, a raça humana, e para conquistar novos espaços e territórios. A minha questão é, acham original? Acham que ainda há espaço para um debate desse? Mais uma vez, é o Tropas Estelares, né? Não que ninguém possa nunca fazer um livro seguindo a mesma linha. Eu só não entendo por que ele colocou essa questão dos 75 anos. Se foi só para diferenciar, para dar uma... Acho que esse é o cerne da obra. Eu dei uma lidinha ali, parece que o cerne da obra, como o Marcelo falou, é bem diferente, até porque a proposta inicial dele é que quem tá combatendo essa guerra são os velhos, que esse exército, né, deu um jeito de rejuvenescer as pessoas. Na cena que eu li ali que a Folha publicou como trecho do livro, né, aparentemente eles falam assim que eles vão reciclar o cara inteiro, só não o cérebro. Então eles colocam um cérebro num corpo novo pra o cara, sei lá, que já tem experiência combater a guerra. Então eu acho que a partir disso, sabe, tá reaproveitando pessoas vivendo muito além do que é da expectativa de vida, dá pra iniciar um debate gigantesco, cara. Sei lá, imagina que os políticos brasileiros hoje fossem os mesmos de 100 anos atrás, como se não fossem. Mas, enfim, eu acho que se tu for por essa linha, por esse debate, dá pra explorar um universo bem diferente do universo do próprio Tropas Estelares. Cara, aí muda tudo, né? Porque ele vai brincar com aquela questão de mente experiente e corpo jovem, aquela questão de que a vida deveria ser o contrário, né? A gente deveria nascer velho e morrer jovem, né? Pra aproveitar contar inteiramente nossa experiência, o que a gente aprendeu ao longo da vida. E na orelha do livro, cara, fala que ele trabalha, que o autor escreve esse livro com bom humor, brincando aí com, lógico, com militarismo, né? Com questões de envelhecimento, ética e amor. Elementos aí que divergem um pouco do caminho de Tropas Estelares, né? E realmente dão uma nova cara, ao meu ver, pra esse livro. É verdade, porque agora a minha vontade de ler esse livro aumentou bastante. É, deve ser muito interessante, porque você colocar em Tropas Estelares, acho que o protagonista é um jovem, né? Bem novo, 20 e poucos anos, 30 no máximo. E agora você bota uma pessoa vivida já, com experiência, com uma bagagem gigantesca, 75 anos, pra ir pra guerra, pro campo de batalha, pra linha de frente, pra atirar em inseto gigante. Imagina o que não passa pela cabeça e realmente deve dar uma abordagem muito interessante no livro. Ô, Beber, na parte que tu leu, cara, o que tu pode nos dizer, assim? É um capítulo que foi disponibilizado gratuitamente na internet, né? Pela Folha, é isso? Sim, é bem o início do livro até onde eu vi, cara, que a proposta é a seguinte. Tem esse cara que é o... Como é que é o nome do protagonista mesmo? John... Rico, não. Rico Tropas Estelares. É o John Perry. Sabe de onde surgiu esse nome? Não sei, o guitarrista do Aerosmith? Na verdade, é o primeiro nome do tecladista do Journey e o último nome do vocalista. É, o guitarrista do Aerosmith é o Joey Perry, né? Não é John. Sim. Eu acho que é engraçado que dizem que tem bastante referência no nome dos personagens dele, né? Que outro personagem do livro, Steve Cain, também seria o primeiro nome do vocalista e o último nome do tecladista. Tem personagem que é referência ao Penny Arcade, que é um... Cara, que é uma série de quadrinhos online, que eu acho que isso é muito foda. Não sei se vocês conhecem o Penny Arcade. Tem personagem que é referência a Doctor Who, cara. Então, puta, que nerd, cara, escrevendo um livro. Já tô gostando mais do livro. Se eu não me engano, John Scalzi também é escritor online, né? Ele escreve, enfim, textos em blogs, em sites, em... Escritor online. Que expressão tosca, Marcelo. Mas não, mas é isso mesmo. Ele ganhou, parece que até um Hugo também, em relação a Best Fan Writer, uma coisa assim. Exato, exato. Alguma coisa assim que eu lembro de ter lido na pesquisa dele também. Então, realmente, faz todo sentido um cara que produz pra internet conhecer, né, projetos independentes. Essa é uma coisa que, assim, que me entusiasma. A pessoa reclama, até talvez tenha a ver com esse livro, né, falar de velha geração, nova geração, de, a velha geração produzia melhor. Mas quando pega a galera da nossa geração, que tem as nossas referências, no caso do cara um pouco mais velho, mas ele tem referências atuais como nós, cara, que maneira é ver um produto desse cara, que as referências dele vão bater com a nossa. Eu falo bastante do cara também, do Ernest Cline, jogador número 1, que também é outro nerd que escreveu o livro dele. Cara, que foda pegar referências nossas, que a gente tem no livro dele. Quando eu fui ler o livro, cara, deu uma sensação grande de Starship Troopers, até porque o livro é narrado em primeira pessoa. Esse cara velho ali, que ele se inscreve pra esse programa, aí a cena basicamente é os caras chegando na casa dele, amarrando ele, dizendo, olha, a gente vai jogar o teu corpo inteiro fora e meter tua consciência nesse novo corpo aqui. Aí ele olha pro corpo, é o corpo dele de 50 anos atrás. Então já dá aquela sensação, tipo, que o Zé está fazendo isso meio forçado, não é uma tecnologia ainda muito completa, é uma coisa experimental, e talvez seja uma medida desesperada, né, que também é uma coisa muito, que eu acho muito legal, sabe, existe essa ideia dos humanos colonizando, a gente mexeu com o que a gente não devia mexer, e agora a gente tá desesperado tentando salvar o nosso rabo. É um conceito interessante de ficção científica, e claro, já foi trazido várias vezes, mas nessa ideia de velhos lutando uma guerra, eu acho que há muito que se trabalhar. Me lembra, Beber, tu que é mais fã do autor do que eu, quando que Tropas Estelares foi escrito? O livro foi escrito em 59. Perfeito, o que eu digo é o seguinte, por mais que seja ali um tema, um livro que tenha referências claras, né, ao Robert A. Hayling, por mais que tenha aí a brincadeira de militarismo, de uma guerra, talvez contra raças, a gente não sabe se são insetos ou não, né, a capa dá a entender isso, né, mas por mais que tenha referências, cara, são outros tempos, será um outro enfoque, como o Beber falou, são outras referências, por mais que as coisas sejam cíclicas, né, e volta e meia se questione militarismo ou não, guerra ou não, esquerda, direita, não só no Brasil, de modo geral no globo, eu acho que sempre tem o que se falar novo, sabe? O que se acrescer a esse enredo, assim. Ainda mais se o cara trabalhar com um pouco mais de humor, o Hayley não tem isso na narrativa dele, o filme tem, mas o livro não tem. Então se o Scalzi trouxer humor pro livro, essa brincadeira de corpo novo e mente velha, esses contrastes todos, cara, eu acho que tem tudo pra ser uma baita de uma obra, assim. Então eu não vou falar que vai ser melhor que Tropas Estelares, sabe? Mas eu acho que talvez lendo as duas juntas, e talvez tenha sido esse o intuito da Leffe ao lançar esse livro, tu consiga ter uma percepção maior do tema, assim, sabe? E olhando aqui na orelha, parece que tem uma coisa também que vai ser, acho que fundamentalmente diferente do Tropas Estelares, porque no Tropas Estelares a guerra que tá sendo feita contra os alienígenas lá, ela é usada de propaganda mesmo pelo governo, né? Sim. Ela é escancarada pra população. E aqui, pelo que eles falam, é essa guerra que eles colocam esses soldados mais velhos que já viveu tudo, não tem mais nada a perder, é uma forma de deixar os terráqueos, parece que sem saber o que tá acontecendo de verdade, né? Então acho que tem um viés mais, uma pegada meio diferente, né? Cara, deve ter um motivo pra serem só gente, só pessoas velhas, né? Se alistando. É, o que será esse negócio que a pessoa não pode saber, né? Que os terráqueos não podem saber o que tá acontecendo. Exato, deve ter um motivo pra que esconder isso, né? Do resto do mundo. Deve ter uma coisa muito foda no como que esse corpo mais jovem é feito e como que é feita, tipo, a destruição de um corpo e a implantação da cabeça em outro. Deve ter coisas muito fodas, sabe? Que devem realmente partir pra, pro campo de ficção científica, assim, aqueles mais criativos, sabe? Então, realmente, cara, e eu sou muito fã, muito fã mesmo, assim, de personagens idosos, sabe? Protagonistas mais velhos, que tenham aquela bagagem de história, de anos, de aprendizado, sabe? Quando falam, não falam, não é o intuito de dar conselho, mas as palavras têm aquele grau de sabedoria, sabe? Eu gosto muito disso, cara. Pode ser bom isso, mas por outro lado pode ser complicado, porque às vezes tem um protagonista jovem, não muito maduro, com a cabeça muito formada, fazer com que o leitor consiga se colocar ali dentro, sabe? Quando pega um protagonista mais velho, já com ideias formadas, e digo isso da perspectiva até de venda do livro, de coisa, que é mais difícil ter gente se identificando com o personagem. É claro, aqueles que se identificarem com as ideias do personagem vão amá-lo, mas tecnicamente eu acho mais difícil fazer um protagonista assim que seja interessante pra todo o público. Eu particularmente gosto muito disso. Aí tu pensa assim, hoje em dia, cara, 2016, tu pega lá um cara, um senhor, uma pessoa mais de idade, ela não sabe mexer no Facebook, não sabe acessar a internet, né? Quer dizer, hoje em dia menos do que antigamente, né? Mas as pessoas têm muita dificuldade com a tecnologia. Eu não sei como é que é o mundo desse livro ou quando se passa a história, mas imagina o choque, tipo, de cultural mesmo, né? O choque de idade de um senhor de 75 anos ser transplantado pra um corpo de um novo e ter esse arsenal de tecnologia na frente dele, assim, sabe? Essa é uma coisa muito que tem, enfim, tem um potencial de exploração muito grande. Pode ser que eu esteja viajando aqui, mas enfim. Uma coisa que eu percebi naquele trechinho rápido é que, assim, claramente é um, sabe, o fato do livro ter sido publicado em 2005 talvez responda a isso, mas uma das cenas ele interage com o tablet. E, assim, o tablet talvez era uma tecnologia que era mais wow em 2005, né, que todo mundo queria falar disso, que nem o drone hoje em dia, sabe, tu tem drone. Em 2005 tu tinha que ter tablet, mas eu acho que logo de cara o cara mostrando que o cara tá interagindo com tecnologia, talvez pode apontar pra uma sociedade um pouquinho mais equilibrada, sabe, onde todo mundo já tem acesso, talvez uma coisa um pouco utópica, onde todo mundo tem dinheiro suficiente pra consumir tecnologia, tá todo mundo alinhado com o que é, com o que tá sendo produzido. Talvez tá aí, ó, Ramat, de repente todo mundo tem acesso à tecnologia, tá vivendo suas vidinhas, consumindo seus conteúdos, se alienando em entretenimento barato. Escutando LivroCast. Escutando podcast, exatamente. E não tão sabendo da guerra lá fora, né? É, não é interessante se preocupar com uma guerra se você pode consumir, né? Olha só. Pesquisando aqui sobre o Scalzi, cara, eu achei uma coisa bem interessante sobre ele, que mais uma vez puxa ele como um autor dos dias atuais. Que lá em 2013, ele meio que se envolveu, não foi polêmica, mas ele começou a se colocar como um feminista, como alguém que defendia os direitos das mulheres. E aí começou a ser, tipo, uma briga com as convenções, dizendo que, assim, eu só vou participar de convenções, lembrando que ele, tipo, era o presidente do Science Fiction and Fantasy Writers of America, sabe? Cara, o presidente disse assim, não, eu só participo de convenções que tiverem políticas anti-abuso, convenções onde as mulheres não vão se sentir abusadas, onde se o cara tentar, sei lá, tirar proveito das cosplayers, ele vai ser penalizado. Então, tu vê como é um cara já com uma mentalidade, nossa, uma mentalidade de discutir temas importantes nessa sociedade, e, cara, um livro escrito por um cara assim, com os ideais que batem com os nossos, com as referências que batem com os nossos, eu me interesso muito em ler. Não, por mais que seja um universo similar, talvez, aquela questão do militarismo com Tropas Estelares, cara, é outro autor, é outra época, são outros valores. E eu acho que isso por si só já vale a leitura. É muito interessante, você viu, Beber, a treta que ele teve com aquele Vox Day também? O Vox Day, você sabe aquele cara que bagunçou o Hugo Awards lá, né? Sim. Então, ele, sei lá, ele falou, se posicionou completamente contra o cara e o cara parece que citava ele, falava mal dele, alguma coisa assim. Só que ele lançou uma no site dele lá, o John Scalzi, cada vez que o Vox Day falasse dele, cada vez que os seguidores do Vox Day lá, aquele pessoal sozinho agradável lá, que anda com ele, falasse dele, ele doaria $5 pra instituições que apoiassem homossexuais ou mulheres ou minorias. Chegou a quanto, tu sabe dizer, não? Parece que foi $60 mil. Cara! Cara, então a gente tem um cara que, além de tudo, é ativista, né? Caraca, que massa. Mas falaram mal desse cara, então, hein? Puta que pariu. Então, Então, falamos aí do autor, falamos do livro, comparamos ele com um grande clássico da ficção científica, não, Tropas Estelares. Eu queria saber do Rodrigo Ramatti, expectativas de leitura para A Guerra do Velho, de John Scalzi. E uma nota aí de 1 a 5 para a sua expectativa. Ramatti, por favor. Então, eu comecei esse programa com uma expectativa 3. Só que depois de tudo que da nossa discussão, dos desdobramentos, e eu já tinha ouvido falar muito bem do Scalzi, agora eu não me lembro muito bem se foi no Drone Saltitante ou se foi no Agentes do Livro, mas acho que foi no Agentes do livro Lock-In, do John Scalzi, que falaram muito bem dele também. Eu já tava com uma expectativa legal pro autor, aí eu vi agora esse Guerra do Velho, vi a ilustração que ajudou bastante também, né, na expectativa. Sim, vende muito ela. Vende pra caramba, e essa discussão também me levou minha notinha, agora vai pra um 4 de 5. Não vai ser 5 de 5, porque 5 de 5 é só Os Ventos do Inverno. Então essa vai 4 mesmo. Não, tranquilo, cara. Eu fui o contrário, tá? Eu fui o contrário. Eu comecei esse episódio, cara, com a nota 4, empolgadaço. Tipo, eu daria 5 se fosse um enredo um pouco mais diferente, assim, na proposta dele, sabe? Uma coisa realmente que eu nunca tivesse lido ou visto algo semelhante, assim. Mas eu comecei com nota 4 e ao saber que eram 7 livros, cara, eu meio que sabe? Não, mas pelo que eu entendi, são 6 por enquanto. Deve ter saído mais um nesse papo agora. Eu não sou contra ler o primeiro, sabe? E gostar e embarcar no restante, assim. Mas parece que não é continuação, entendeu? Parece que são... Ah, não são? Livros no universo. Mas assim, Marcelo, o sexto livro se chama O Fim de Todas as Coisas, então deve ter acabado ali. Fica tranquilo que deve ser só 6. Se não fizer igual o Resident Evil, né? O filme, né? Ressurreição. Caralho, cara, mas peraí, são livros, então, que não são sequência, Ramatti? Aparentemente é o mesmo universo, na verdade. Sim, o mesmo universo, mas não a continuação direta. Tá, então volta a nota 4, talvez até um 4,5, 5 ali, cara, porque assim, eu não sou contra séries grandes, trilogias e tal, eu só bato o olho, puta merda, eu penso duas vezes, sabe, antes de embarcar numa dessa, assim. Não, meu 4 do livro também é assim, é 4, eu vou ler esse e talvez um dia eu leio outro, mas é pra isso. Cara, mas mais legal, então eu fecho no 4 com o Ramatti, e eu gosto muito desse tipo de narrador, né, mais idoso, mais velho, mais experiente, gosto muito do conceito militar, tô ansioso pela capa. Eu não sei, Beber, tu que leu aí, cara, como é que a narrativa do autor é boa, alguma coisa te incomodou, te chamou atenção? Lendo assim, realmente não chegou a me chamar atenção em nenhum momento. Eu não sei se foi uma questão de tradução ou é a técnica do autor mesmo que não me chamou atenção. Como é que funciona mais ou menos a métrica do 1 a 5 aqui? 1 é ruim, né, mas enfim, é livro. É livro, não ganha zero, né? 1 é tipo, não tô afim de ler. É, 1 é não vou ler. 2 é tipo, cara, só se assim, não tiver o que fazer, leio. 3, eu vou colocar na lista de leitura, mas sem pressa e sem horizonte muito, muito próximo. O 4 seria aquele de, cara, vambora. E o 5, eu tô com ele na mão, já tô lendo agora. Tá, considerando tudo isso, e que 6 pra mim é As Portas de Pedra do Patrick Rothfuss, eu colocaria o livro assim num 3, cara. Se cair na minha mão, eu vou ler, certeza. Até porque eu tô com pouco livro físico agora, então quando eu pego um livro físico, eu detono de uma vez. Mas, cara, sabendo que eu tenho bastante coisa antiga de ficção científica pra ler, eu não vou colocar ali, assim, entre as próximas leituras. E assim, talvez eu continue a ler se eu gostar bastante desse livro. Ele tem potencial, mas eu meio que depois de todo... Que basicamente eu cheguei a reler o Tropas Estelares, né? Eu fiz uma análise mais crítica pro podcast Tropas Estelares. Eu meio que tô um pouquinho afastado da ficção científica nesse momento. Que sacrilégio. Sim, talvez em 2017 eu vou ler esse livro aqui de certeza, mas por enquanto minha média é 3. Cara, assim, eu realmente não vou ler agora, tá? Dei 4, mas eu vou dar um tempinho pra até esquecer de repente um pouco do Tropas Estelares, que é muito recente pra mim. Então é por isso que eu falo isso, porque não é pra ficar batendo em outro livro que a gente já falou aqui, não. É porque talvez a estratégia da Aleph tenha saído meio errada aí pra mim, assim, foi muito em cima um do outro, sabe? Histórias muito próximas, mas ao mesmo tempo é muito bom ver que tem um sopro novo de ficção científica saindo, né? Talvez de, entre aspas, releituras de temas antigos, assim, enfim, bacana, muito bacana. Rodrigo, Ramatti, Luiz, Beber, muito obrigado pela força nesse episódio de hoje, cara, eu tenho certeza que vocês ajudaram bastante na discussão aqui, e querem deixar uma mensagem final, alguma coisa aí? Eu agradeço aí pelo convite, né? Agradeço os ouvintes por disponibilizarem seus ouvidos aqui pra gente falar essas besteiras. Quero dizer que eu fiz esse podcast pela família brasileira, pelo Lucas Rafael Ferraz, que tá indo pra Finlândia, e eu voto sim pra mais JPCcast. Caraca, essa treta de vocês, cara, é muito gratuita, é muito gratuita. Cara, espera aí, calma aí, se o Lucas tá vindo pra Finlândia, e ele tá vindo pra minha cidade, quer dizer que eu moro na Finlândia? Provável. Provável. Porra, cadê o frio, então? Cara, nem fala em calor, cara, não me fala em calor. E você, Rodrigo, alguma coisa final para deixar pro nosso ouvinte? Então, como mensagem final, eu queria deixar, não muito relacionado relacionada ao livro, mas mais relacionada ao programa que a gente gravou. Só quero fazer um pedido pro pessoal que tá ouvindo, que eu sou um consumidor de podcast, eu ouço praticamente todos de literatura, mais alguns outros, uns 40 podcasts eu devo seguir, e eu só queria fazer um pedido pro pessoal que tá ouvindo pra reclamar, pra fazer barulho na internet em relação a esse negócio da lei da limitação da internet. Quanto mais a gente falar, mais a gente bater o pé, menos vai atrapalhar a gente que gosta de podcast, que produz, que ouve, só pra lembrar desse assunto que não pode deixar ele esquecido. Cara, muito válido, eu vou colocar aqui embaixo na postagem depois uma petição online do Avaz, que eu acho que, enfim, não custa nada cada um assinar ali pra isso ir à frente, fazer barulho, reclamar, cobrar de quem, em quem você votou, né? Eu não vou estender muita discussão aqui porque ia ficar gigante, né? Com certeza a gente tem muita coisa pra falar sobre isso. Sim, mas é só importante lembrar que isso vai atrapalhar todo mundo ligado ao podcast. É, assim, ó, eu falei que a gente tem muita coisa pra falar, mas seria erro nosso não falar também, né? Omitir a discussão e nem pincelar em cima dela. Então, cara, muito, muito boa mensagem. Muito boa mensagem, Ramati. E vamos nos mover para não sermos prejudicados, né? Exatamente. Porra, vai acabar o episódio num clima de fúnebre, né? Porra, vou até acabar o cast com aquela conexão discada de internet, sabe? Esse... Essa vai ser a nossa Old Man's War. Vai ser a luta contra a internet antiga, internet velha. Ramati, tá por aí, Beber? Alô, Beber? Oi. Estás me ouvindo? Sim, você me escuta? Sim, te escuto, mas tá com um delay, acho, né? Sim, com um delay bem grande. Ó, eu vou contar até três. Quando tu ouvir três, tu fala alguma coisa, tá? Quando eu falar três, tu fala alguma coisa. Um, dois, três. Pode falar que eu já... Não, é que eu tô com um delay muito grande. Tipo, quando tu me mandar falar, eu vou sair falando. E quando eu terminar de falar, daí outra pessoa assume, né? Durante a gravação, tá? Então, beleza. Só pra avisar aqui. Se alguém tentar me atropelar, tentar falar junto comigo, eu vou sair atropelando a pessoa de volta, porque eu não tenho como saber, tipo, como é que tá o delay. Não, tranquilo, mas se cada um conseguir gravar pra... O editor é bom depois. É, o editor é bom, o editor é bom. Cara, esse episódio vai ser muito louco, velho. Você é tipo falando com o William Bonner, falando com um correspondente lá na Ucrânia, na Coreia do Norte. Exatamente. O Beber é o correspondente na Coreia do Norte. Cara, o Beber tem tudo pra ser parente do Kim Jong-un. Ah, não, nem falo. Velho, meu dia hoje foi muito estressante, velho. Eu também aos 11. Chegando em casa, 8h40 da noite, entrando na garagem, um calor do inferno, entro na garagem, aí as luzes da garagem não acendem. Porque é aquele... Tu passa na frente, sensor automático, né, de luz, isso. Todos queimados da garagem. E, cara, um parafuso entrou no meu pneu. Oh, merda. Não é um prego, não é um... Pera, dentro da garagem, um parafuso? Não, cara, eu reparei quando cheguei na garagem, deve ter sido antes, né? Aí eu tive que trocar o pneu na garagem no escuro, velho. Cara, olha. Que cômico. Eu tô lendo aqui sobre o Vox aí no Conservapédia, que é uma Wikipédia só de conservadores. Meu Deus. Nossa Senhora. Conservapédia, caralho, Beber. Sai daí, pelo amor de Deus. Meu Deus, que cara nojento. Não vai dizer que tem comentários também. Tem comentários no site? Não, é uma Wikipédia de gente conservadora. É, então, menos mal que não tem comentários. Mas sai daí pro teu bem, cara, pra sua sanidade. Eu tô vendo o que ele fala mal de ateístas aqui, tá tranquilo. Caralho. Três, aí todo mundo começa mais ou menos junto, depois a gente sincroniza isso. Mais ou menos, porque eu tenho delay, né? É, não. Vamos que Deus quiser, né? No 23, melhor põe pra gravar. No 3. 1, 2, 3.